chapa, te deixa trilili, bem pra lá de Bagdá. Toda vez que cê ouvir, é impossível não brisar. Deixa vibe fluir, a mente conectar. Ei, selecta, diz quem é que tá. Observe a pista e serve o néctar. É rap porradão que toca no som e a gente detecta. A pista fica elétrica, tem uns original e tem outros que são réplica. Na brisa poética, sem perder a ética. Nem sinal de fumaça e nem droga sintética. Pra juventude cética, doses de hip hop que te deixem em estado de choque. Evite o exame antidote. Fique tri, lili de post, tri, lili de rap, tri, lili de rimas, tri, lili nas tracks, tri, lili as minas, tri, lili os flex, as melhores trips. Um som bem bolado, um som bem bolado, me deixa chapado. Barata tão louco que eu viciei, era bem nova quando iniciei. Caiu nas quebradas, chegou no rolê pra rapaziada, deixando a massa alucinada em casa, vestígios via. Pois o meu irmão consumia, meu primo era fonte, fazia essa ponte na contenção, abastecia. Foi pura influência, minha adolescência, e quando não tinha fazia falta, aí chegou vira dependência. Uma abstinência, e rolava uns convites, as amigas chamava, eu não negava. Era curtição, sem demente, cê tem um dobão, então vem e traz pra nós junto brisar. A vibe é boa, e quando sou o clima amenizar. O rap é meu calmante, sua amante nesse instante. Até o tempo distante, vem pra me realizar. Os pico deprecia, associa com algo do mal. Mostra bem mais pros filhos deles do que eles na real. Rap é o sinal, essencial, fundamental, cura minha dor, pois é obra abençoada suada do meu pai, o criador. Fique tri, lili de flows, tri, lili de raps, tri, lili de rimas, tri, lili nas tracks, tri, lili as minas, tri, lili os flex, as melhores trips. Tri, lili de raps, tri, lili de flows, tri, lili de raps, tri, lili de rimas, tri, lili nas tracks, tri, lili as minas, tri, lili os flex, as melhores trips. Chapado num som bem bolado, um som bem bolado, me deixa chapado. A rima é choque nos lock, toque, toque, quebra mente, foque, croque. Não aguento verso, bebe leite, stop, hip hop. Original rap dos top, do forte, maloca, sem corte, sem censura. Então trago holofotes, bate forte como box. A brisa de rima pros cubis, seus truiro, bu, assusto. O flow é chapa anti-su, na veia MLs de rima, no estilo Zulu, meu bisu. A voz de fu, fania, assim eu mando se fu. Pros contra que não consegue ficar trilili, de tipo voodoo. Se atrapalha na missão ninja kung fu, nessa instrumental. Chapa, tru é louco do original, batendo pesado na mente, deixando você legal. Trilili de flows, trilili de raps, trilili de rimas, trilili nas tracks, trilili as minas, trilili os flex, as melhores trips. Trilili de raps, trilili de flows, trilili de raps, trilili de rimas, trilili nas tracks, trilili as minas, trilili os flex, as melhores trips. Trilili de raps. Chapado num som bem bolado, um som bem bolado, me deixa chapado.